Mas que bom mesmo, que bom, gentil ouvinte, que você está conosco ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Chega a vez agora do Dr. Habib Haddad, advogado em Araraquara. E o Dr. Habib Haddad, em nossa sintonia, diz que Araraquara também amanhece ao som de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o advogado de Araraquara, Dr. Habib Haddad, Jamelão, em arranjo do maestro carioca, composição do maestro carioca, Jamelão canta Onde Vai Sinhazinha, gravação antológica do Jamelão. Orlando Silva, o cantor das multidões, arranjo do Radamés. Orlando Silva, em nossa passarela sonora, canta do Heitor dos Prazeres, saudoso cantor e compositor carioca boêmio. Ainda para o Dr. Habib Haddad de Araraquara, em nossa sintonia, o rei da valsa, Carlos Galhardo. O arranjo é do Pixinguinha e também do Zacarias, do Gilmar Moreno. Zacarias fazendo o arranjo e Carlos Galhardo cantando Conhece Recife? Onde vai, sinhazinha? Onde vai, bonequinha, tão só? É tão tarde, você tão sozinha. Sinhazinha, sinhazinha, tem dó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu também vivo só. Onde vai, sinhazinha, tão só? Onde vai, bonequinha, tão só? Se você fosse minha, só minha. Sinhazinha, sinhazinha, tem dó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Seria o seu xodó. Sinhazinha, tão só. Onde vai, bonequinha, tão só? Se você fosse minha, só minha. Sinhazinha, sinhazinha, tem dó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu seria seu xodó. Carioca, boêmio, sambista, meu sangue é de artista, não posso negar. Vivo alegre, sou contra a tristeza e levo a vida feliz a cantar. Eu durmo cantando e canto dormindo e sempre sorrindo meu coração diz: quem é boêmio e não tem guarida, no palco da vida é sempre feliz. Eu sou carioca, boêmio, sambista, meu sangue é de artista, não posso negar. Vivo alegre, sou contra a tristeza e levo a vida feliz a cantar.

mas nesta manhã de domingo a pedida é música. Vamos atender missiva que vem de Ribeirão Preto, do bairro Ipiranga em Ribeirão Preto. Ouvinte da nossa Rádio USP FM, da capital do café. É ele, o senhor Carlos Correia Mendonça, em sintonia com a Rádio USP de Ribeirão Preto. E ele gostaria de ouvir, com o cantor da Rádio Nacional do Rio, saudoso Risadinha, em arranjo do Borba, do Monsueto Menezes, A Fonte Secou. Odete Amaral, quantas gravações lindas, como esta que vamos enfocar agora, do Cartola, Alvorada no Morro. Tudo isto para ele que reside no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, Sr. Carlos Correia Mendonça, o cantor das multidões Orlando Silva em nosso coreto imaginário, vai defender do Roberto Martins, História do Peru, arranjo Radamés. Não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. Onde secou, quero dizer que entre nós tudo acabou. Teu egoísmo me libertou, não deves mais me procurar. A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais hão de secar. Morou? Não deves mais me procurar. A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais vão me secar. Curou? Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. No morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. e o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. A história do Pierrot acaba sempre assim. A colombina voou nas asas do Arlequim. E a sorte do Pierrot a vida me reservar. Deixei meu coração chorar. Se um amor desaparece, é porque se fatigou. Muita coisa não merece quem um lar abandonou. A gente chora, mas esquece. Toda a história tem seu fim. E a história do Pierrot acabará sempre assim. A história do Pierrot acaba sempre assim. A colombina voou nas asas do Arlequim. Se a sorte do Pierrot a vida me reservar, deixei meu coração chorar. Se um amor desaparece, é porque se fatigou. Muita coisa não merece quem um lar abandonou. A gente chora, mas esquece. Toda a história tem seu fim. E a história do Pierrot acabará sempre assim. A história do Pierrot acaba sempre assim. A colombina voou nas asas do Arlequim. Se a sorte do Pierrot a vida me reservar, deixe meu coração chorar. A história do Pierrot acaba sempre assim. A colombina voou nas asas do Arlequim. Se a sorte do Pierrot a vida me reservar, deixei meu coração chorar. É o nosso e-mail para que você solicite músicas. Gente ouvinte, anote aí o nosso e-mail e faça sua pedida musical. uspfm@sc.usp.br. Juninho, nosso intervalo e na volta, Francisco Alves, Jacó do Bandolim e, mais uma vez, Nelson Gonçalves.